Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de uma ouvinte entusiasmada. Ela escreve: trabalho num grande banco privado brasileiro e sou uma das mais novas gerentes de relacionamento da agência, tanto em idade quanto em tempo de casa, pois tenho 24 anos e estou há apenas 3 meses no banco. No final do mês de janeiro, ganhei do banco um smartphone dos mais modernos e me senti o máximo. Nunca tinha usado um aparelho com tantos recursos. Esse é o lado bom. O lado um tanto quanto estranho é que chegam e-mails a toda hora, inclusive sem restrições de dias de semana. Quando não são e-mails, são mensagens de texto lembrando alguma ação que precisamos fazer pelo banco. Minha dúvida é sobre o que esperam de mim. Resposta a qualquer hora? Olha, prezado ouvinte, assuntos profissionais devem ser tratados em horário comercial. A tecnologia está aí para nos servir e não para virarmos escravos dela. Em outras palavras, você precisa impor limites. Mas não faça isso de modo agressivo, mandando um e-mail para todos os seus contatos, avisando que não responde nem atende celular fora do expediente. Nos seus horários de descanso, desliga o aparelho. Caso alguém insistentemente tente contato com você em pleno domingo pela manhã, retorne no dia seguinte pedindo desculpas e diga que estava dormindo ou se divertindo numa trilha pelo mato adentro. Nenhuma empresa séria incentiva contatos fora do expediente, mesmo porque se faltou alguma coisa para ser feita, deve ter sido incompetência da gestão do tempo de algum colega seu. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.